Está no ar o Convivendo no Semiárido. No semiárido, a terra ensina que cuidar bem dela é o caminho para produzir mais e melhor. Mas vez ou outra, a gente ouve que agrotóxico é necessário para proteger as plantações. Será mesmo? A indústria promete produtos que facilitam o trabalho, mas esses venenos trazem mais dor de cabeça que resultados. O agrotóxico enfraquece o solo, contamina a água e faz mal para a saúde de quem está na roça e de quem consome. Mesmo com todo o cuidado, esses produtos ficam nas plantas e chegam na nossa comida. A agroecologia mostra um outro caminho, mais saudável e sustentável. Sem o uso de agrotóxicos, é possível cuidar da terra, aumentar a biodiversidade e fazer a produção render mais. E o melhor, garantir que os alimentos sejam seguros para sua família e para quem compra. Agricultor e agricultora, você já faz parte de uma história de resistência e tradição. Apostar na agroecologia é resgatar esse saber, é preservar o meio ambiente e também valorizar o que a nossa região tem de melhor. Quer saber mais sobre como adotar práticas agroecológicas na sua propriedade? Procure as organizações que fazem parte da Rede ASA ou acesse asabrasil.org.br ou siga @articulaçãosemiárido nas redes sociais. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS.